Você está ouvindo a Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, uma emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, um elo entre a comunidade e a UFC. Quer trabalhar? Então conte com a gente. O IBGE está selecionando recenseadores para trabalho temporário no Censo 2010. São mais de 7.500 vagas em todos os municípios do Ceará. Se você tem mais de 18 anos e concluiu o ensino fundamental, essa vaga pode ser sua. As inscrições começam dia 26 de fevereiro. Mais informações no www.ibge.gov.br, nas agências credenciadas dos Correios e nos postos de inscrição. O IBGE conta com você para contar o Brasil. A partir deste momento, através das ondas da Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje vamos prestar uma homenagem ao compositor e ritmista Arnaud Canegal. Vamos abrir o programa com a primeira composição onde figura seu nome, Gargalhei. Samba de Arnaud Canegal, Henrique de Almeida e Augusto Garcês. Canta Carlos Galhardo com Orquestra Victor. Gravação de 9 de outubro de 1939, realizada na Victor, que lançou o disco em dezembro do mesmo ano. Gargalhei. Gargalhei de alegria quando meu amor partiu, pensando que ela foi embora e não voltou. É mais uma gargalhada que eu dou. Quem disse que eu chorei, mentiu. Gargalhei de alegria quando meu amor partiu, pensando que ela foi embora e não voltou. É mais uma gargalhada que eu dou. Amando fui de mal pra pior, sozinho vivo muito melhor. Sorrindo vou procurar esquecer em vez de sofrer. Eu sinto mais alegria em viver. Quem disse que eu chorei, mentiu. Gargalhei de alegria quando meu amor partiu, pensando que ela foi embora e não voltou. É mais uma gargalhada que eu dou. Amando fui de mal pra pior, sozinho vivo muito melhor. Sorrindo vou procurar esquecer em vez de sofrer. Eu sinto mais alegria em viver. Gargalhada que eu dou. Gato e o Rato, marcha de Arnaud Canegal, feita com Wilson Batista e Augusto Garcês. Odete Amaral foi quem gravou com acompanhamento de orquestra em disco Victor no dia 24 de outubro de 1939, sendo o mesmo lançado em janeiro de 1940. O Gato e o Rato. Quando eu tinha meu gato, era o rato juro. Agora lá fora da linha, porque meu gato fugiu com a gata da vizinha. Porque meu gato fugiu com a gata da vizinha. Faz tempo que meu gato não mia, e o rato só faz valentia. Depois do frete no telhado, depois do vestido rasgado, foi contar lua de mel lá na ponta do caju. Oh, rato, não rói meu baú. Rato, rato, rato, por que motivo você rói meu baú? Você era pacato quando eu tinha meu gato. Era um rato jururu. Agora tá fora da linha, porque meu gato fugiu com a gata da vizinha. Porque meu gato fugiu com a gata da vizinha. Respeito de Amor, samba de Arnaud Canegal e Wilson Batista. Quem gravou foi Edmundo Silva, com Regional. A gravação é de 17 de novembro de 1939, realizou-se na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1940. Edmundo Silva é irmão de Rolando Silva. A Respeito de Amor. Amor, nada sei, você nunca tive amizade, mas preciso arranjar um certo alguém que me faça feliz de verdade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Coração é terra de ninguém. Oh, amor, sem ser amado não convém. Pra que viver enganado? Pra não viver iludido, eu procuro fugir do malvado cupido. A respeito de amor, a respeito de amor, nada sei. Nunca tive amizade, mas pretendo arranjar um certo alguém que me faça feliz de verdade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Thank you. bem, nunca tive amizade, mas preciso arranjar um certo alguém que me faça feliz e pesar. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Adoro samba. Samba de Arnô Canegal e Bussi Moreira. Caso Galhardo canta com acompanhamento de regional em disco gravado em 26 de agosto de 1941 na Victor, que lançou o disco em novembro de 41. Adoro o samba. Adoro samba, canto samba e no meio de gente bamba quando estou sambando. Eu me zango, faço até muito barulho se alguém falar que o samba está se acabando. Adoro samba, canto samba e no meio de gente bamba quando estou sambando. Eu me zango, faço até muito barulho se alguém falar que o samba está se acabando. Samba tem, tem sedução, tem vibração, tem fascinação. O samba, sinceramente, tem um feitiço que pole com a gente. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando pulinho. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando pulinho. Adoro samba, canto samba e no meio de gente bamba quando está sambando. Eu me zango, faço até muito barulho se alguém falar que o samba está se acabando. Adoro samba, canto samba e no meio de gente bamba quando estou sambando. Eu me canto, faz até muito barulho e alguém fala que o samba tá se acabando. Samba tem, tem sedução, tem vibração, tem fascinação, tem. O samba, sinceramente, tem um feitiço que bole com a gente. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando bolinho. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando bolinho. Adoro samba, canto samba e no meio de gente bamba quando estou sambando. Eu me zango, faço até muito barulho se alguém falar que o samba está se acabando. Adoro samba, canto samba e no meio de gente bamba quando estou sambando. Eu me zango, faço até muito barulho se alguém falar que o samba está se acabando. Samba tem, tem sedução, tem vibração, tem fascinação, tem. O samba, sinceramente, tem um feitiço que bole com a gente. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando bolinho. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando bolinho. Que bom. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando bolinho. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando bolinho. O samba tem um jeitinho que põe a gente dando bolinho. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao compositor e ritmista Arnô Canegal, nascido em 12 de janeiro de 1915, que faleceu em 21 de março de 1986, no Rio de Janeiro. Se alguém disse, samba de Arnô Canegal, Arnaldo Paes e Newton Teixeira. Quem canta é Newton Teixeira, com acompanhamento de Fonfon e sua orquestra. O nome de Fonfon era Otaviano Romeiro. A gravação é de 17 de outubro de 1941, realizou-se na Odeon, que lançou o disco em dezembro de 1941. Se alguém disse... Se alguém disse que eu sou um covarde, se alguém disse que eu sou um covarde, só porque abandonei aquela mulher, quem reprova certamente é porque nunca vou.

não é bem isso. Ela quer me passar pra cá. Bom, rapaz, isso não se faz. Vai, vai andar, mulher. Há muito tempo que eu já vi que você não me quer. Há um ditado que todo mundo já sabe, não há bem sempre tudo, nem mal que nunca se acabe. Há muito tempo eu dizia, e você sempre se esquece, que o sol nasce pra todos e a sombra pra quem merece. Já é demais. Não é bem isso, ela quer me passar pra trás. Sou bom rapaz, isso não se faz. Vai, vai andar, mulher. Há muito tempo que eu já vi que você não me quer. Não é bem isso, ela quer me passar pra trás. Sou bom rapaz, isso não se faz. Vai, vai andar, mulher. Há muito tempo que eu já vi que você não me quer. Doce de Coco, samba de Arnaud Canegal e Jota Batista. Ciro Monteiro canta com Luiz Americano e seu regional no acompanhamento. Gravação de 24 de novembro de 1942, realizada na Vicos, que lançou o disco em janeiro de 1943. Doce de Coco. Vitamina. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje homenageando o compositor ritmista Arnaud Canegal, nascido em 12 de janeiro de 1915 no Rio de Janeiro e que faleceu na mesma cidade no dia 21 de março de 1986. Só Você, samba de Arnaud Canegal e Ari Monteiro. Canta Ciro Monteiro com acompanhamento de regional, em gravação de 4 de novembro de 1942, disco lançado em janeiro do ano seguinte. Só Você. Só você quem pode me dizer onde ela está, só você quem pode indicar. Se você é meu amigo, deve dar um jeito, que a saudade mora no meu peito. Só você que pode me dizer onde é está, só você que pode indicar. Se você é meu amigo, deve dar um jeito, que a saudade mora no meu peito. Saudade que não sai do meu peito assim tão depressa. Amor é sempre amor e não deve haver promessa. Não posso mais suportar em meu peito tanta amargura. Um homem apaixonado comete tanta loucura. Só você que pode me dizer onde ela está, só você que pode indicar. Se você é meu amigo, deve dar um jeito, que a saudade mora no meu peito. Só você que pode me dizer onde ela está, só você que pode indicar. Se você é meu amigo, deve dar um jeito, que a saudade mora no meu peito. Saudade que não sai do meu peito assim tão depressa. Amor é sempre amor e não deve haver promessa. Não posso mais suportar em meu peito tanta amargura. Um homem apaixonado comete tanta loucura. Só você quem pode me dizer onde ela está, só você quem pode indicar. Você é meu amigo, deve dar um jeito, que a saudade mora no meu peito. Só você que pode me dizer onde ela está, só você que pode indicar. Se você é meu amigo, deve dar um jeito, que a saudade mora no meu peito. Perfeitamente. Samba de Arnaud Canegal, Carlos de Souza e Bucy Moreira. Quem gravou foi Nelson Gonçalves, com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu regional. Gravação de 7 de abril de 1943, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1943. Perfeitamente. Perfeitamente eu sei sinceramente que você, amando, sofre muito, e a razão eu sei porquê. Mas apesar de sofrer, você tem o seu bem querer, e sendo assim não é mais infeliz do que eu, porque o meu amor morreu. Porque meu grande amor morreu. Você que chora de dor, ai, de dor, e da paixão sente o fel, sente o fel, e sofre por seu amor, teu amor, um mau ciúme cruel. Não é mais infeliz do que eu, porque meu grande amor morreu, porque meu grande amor morreu. Thank you.

brasileira. Sou brasileira e não canto rumba. Gosto de samba e também macumba. De onde é que você é? De onde é que você é? De onde é que você é? De onde é que você é? Sou brasileira e sambo no asfalto. Meu prato é samba do Partido Alto. Samba morena, samba, ai, ai. Samba que eu quero ver, ai, ai. Mostra-me ou mentira de você. Pra mostrar que sou de fato, ai, ai. Escangalhei o meu sapato, ai, ai. Mesmo sem I love you, tenho porta pra chuchu. De onde é que você é? De onde é que você é? De onde é que você é? De onde é que você é? Asfalto, meu prato é samba do Partido Alto. Samba morena, samba, ai, ai. Samba que eu quero ver, ai, ai. Mostra-me a verdade ou mentira de você. Pra mostrar que sou de fato, ai, ai. Escandalei no meu sapato, ai, ai. Mesmo sem aerobio, tenho porta pra chuchu. De onde é que você é? De onde é que você é? De onde é que você é? De onde é que você é? Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando a vida e a obra do compositor e ritmista Arnaud Canegal, que nasceu no dia 12 de janeiro de 1915 no Rio de Janeiro. Ainda menino, trabalhou em uma gráfica como encadernador. Aos 15 anos, já frequentava os morros de São Carlos e Mangueira, onde fez amizade com vários sambistas. Estreou como compositor em 1939 com o samba Gargalhei, que foi o primeiro a ser rodado no programa de hoje, em parceria com Augusto Garcês e Henrique Almeida. Em seguida, a marchinha carnavalesca O Gato e o Rato, parceria com Ilson Batista e Augusto Garcês, que foi gravado pela cantora Odete Amaral na Victor e que foi o segundo número do nosso programa de hoje. No início da década de 1940, integrou a orquestra do maestro Fonfon como ritmista, seguindo com o grupo em excursão pela Argentina e Uruguai. Participou de várias excursões com Zacarias e sua orquestra, trabalhou como ritmista da Escola de Samba de Erivelto Martins e também no Trio de Ouro, em espetáculos no Cassino da Urca. Teve entre seus parceiros Henrique de Almeida, Augusto Garcês, Wilson Batista, Bussi Moreira, Arnaldo Paes, Newton Teixeira, Carlos de Souza, Ciro de Souza, Stanislau Silva e J. Piedade. Arnaud Canegal faleceu no dia 21 de março de 1986, na mesma cidade que o Rio nascer, Rio de Janeiro. Quero respeito. Marcha de Arnaud Canegal, Janete de Almeida e Ari Monteiro. Joel e Gaúcho interpretam com acompanhamento de Fonfon e sua orquestra em gravação de 27 de setembro de 1944, realizada na Odeon, que lançou o disco em novembro de 1944. A dupla Joel e Gaúcho era composta por Joel de Almeida e Francisco de Paula Brandão Rangel. Janete de Almeida era irmão do Joel de Almeida. Quero respeito. Sincera, e hoje é uma interrogação. não te quer. Fala por mim, coração. Vamos navegar. Batucada de Arnô Canegal e Stanislau Silva. Murilo Caldas canta com Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação realizada na Continental, que lançou o disco em janeiro de 1945. Murilo Caldas era irmão de Silvio Caldas. Vamos navegar. As ondas desta vida, todos vivem a remar. Na canoa da esperança, não podemos naufragar, ia, ia. Vamos navegar, já comprei uma canoa, ia, ia. Vamos navegar, já botei minha canoa no mar. Vamos navegar, já comprei uma canoa, ia, ia. Vamos navegar, já botei minha canoa no mar. Lá na ilha dos amores, esquecemos a saudade, viveremos entre flores na maior felicidade. É. Vamos navegar, já comprei uma canoa, ia, ia. Vamos navegar, já comprei minha canoa no mar. Vamos navegar, já comprei uma canoa, ia, ia. Vamos navegar, já comprei minha canoa no mar. Sobre as ondas desta vida, todos vivem a remar. Na canoa da esperança, não podemos naufragar unidos. Dos amores, esquecemos a saudade, viveremos entre flores na maior felicidade. Rouba! Vamos navegar, já comprei uma canoa, ia, ia. Vamos navegar, já botei minha canoa no mar. Vamos navegar, já comprei uma canoa, ia, ia. Vamos navegar, já botei minha canoa no mar. Bora! Navegar, Não é assim que se procede. Samba de Arnô Canegal, Bucy Moreira, Raul Marques e Henrique Mesquita. Francisco Alves canta ao lado do Trio de Ouro com acompanhamento de Escola de Samba. Gravação de 13 de novembro de 1944, realizada na Odeon, que lançou o disco pelo suplemento para fevereiro de 1945. O Trio de Ouro, nessa época, era formado por Erivelto Martins, Dalva de Oliveira e Nilo Chagas. Não é assim que se procede. Que se procede quando de fato se tem amizade. Você partiu sem dizer a razão, levou minha felicidade. Porém, alimento a ilusão de um dia você vir me pedir perdão. No primeiro dia, confesso que estranhei. Sente vontade de chorar. Mas depois consultei ao meu coração. Resolvi me conformar. Mas mesmo assim, se eu for ficar nessa, pra você se me der voltar. Se eu for ficar nessa, pra você se me der. Sente vontade de chorar. Mas depois consultei ao meu coração. Resolvi me conformar. Mas mesmo assim, minha cor de cabeça. Pra você se quiser voltar. Minha cor de cabeça. Aquele bilhetinho. Samba de Arnô Canegal, Augusto Garcês e Nelson Silva. Ciro Monteiro canta com Regional Victor. Gravação de 13 de abril de 1945, realizada em disco Victor, que lançou em maio de 1945. O nome completo de Nelson Silva é Nelson Antônio da Silva, conhecido por Nelson Cavaquinho. Aquele bilhetinho. Aquele bilhetinho que você mandou pra mim dizia simplesmente: o nosso amor chegou ao fim. Você não imagina o grande mal que me fez. Estou sem amor outra vez. Ah, o tempo é o aliado de quem sofre por amor. Espero você seja lá quando for. Eu reconheço, terminou nossa amizade. Eu fui fui culpado em dar-lhe tanta liberdade. Nem sei que não mereço mais os teus carinhos. Ai, ai, ai, meu Deus, minha vida tem sido um rosário de espinhos. Eu reconheço, terminou nossa amizade. Eu fui culpado em dar-lhe tanta liberdade. Bem sei que não mereço mais os teus carinhos. Ai, ai, ai, meu Deus, minha vida tem de um rosário de espinhos. Aquele bilhetinho que você mandou pra mim dizia simplesmente: o nosso amor chegou ao fim. Você não imagina o grande mal que me fez. Estou sem amor outra vez. Ah, o tempo é o aliado de quem sofre por amor. Espero você, seja lá quando for. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao compositor e ritmista Arnaud Canegal, nascido em 12 de janeiro de 1915, que faleceu em 21 de março de 1986, no Rio de Janeiro. Hora do almoço, samba de Arnaud Canegal e Raul Marques. Roberto Paiva canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação Continental, disco lançado em dezembro de 1945. Hora do almoço. Quando apita a hora do almoço, é tão grande o alvoroço entre homens e mulheres. Antes de saírem para a lua, cada qual procura a sua namorada. Comigo elas não querem nada. Quando a vida, a hora do almoço, é tão grande o alvoroço entre homens e mulheres. Antes de saírem para a lua, cada qual procura a sua namorada. Comigo elas não querem nada. Apesar de ser o mais antigo operário, noto que não tenho esse direito. Pois quando entro com a velha conversa, elas dizem: não vou nessa, nada feito. Como é que um homem pode viver desse jeito? Como é que um homem pode viver desse jeito? Quando a vida, a hora do almoço, é tão grande o alvoroço entre homens e mulheres. Antes de sair para a rua, cada qual procura a sua namorada. Comigo ela não quer nada. Como é que um homem pode viver desse jeito? Quando a vida, a hora do almoço, é tão grande o alvoroço entre homens e mulheres. Antes de sair para a rua, cada qual procura a sua namorada. Comigo ela não Puxa os Cabelos Dela. Samba de Arnaud Canegal, Oswaldo França e Heitor de Barros. Nelson Gonçalves canta com acompanhamento de Benedito Lacerda, seu regional. Gravação de 22 de novembro de 1945, realizada na Victor, que lançou o disco em fevereiro de 1946. Puxa os Cabelos Dela. Manda essa mulher trabalhar e que saia da janela. Se ela não se conformar, manda essa mulher passear. Manda essa mulher trabalhar. Ela só quer conversar, ela não quer lhe ajudar. E você deve a cada santo uma vela, que é pra ela esquecer um pouquinho da janela. Se ela não lhe obedecer, então puxa os cabelos dela. Agora puxa os cabelos dela. Outra vez puxa os cabelos dela. Outra. Mas essa mulher trabalhar e que saia da janela. Ela só quer conversar, ela não quer lhe ajudar. E você deve a cada santo uma vela, que é pra ela esquecer um pouquinho da janela. Se ela não lhe obedecer, então puxa os cabelos dela. Agora puxa os cabelos dela. Outra vez puxa os cabelos dela. Pachá, marcha de Arnaud Canegal e J. Piedade. Canta Vocalistas Tropicais, conjunto cearense, com Raul de Barros e seu ritmo. Gravação de 8 de outubro de 1947, realizada na Odeon, que lançou o disco em janeiro de 48. Pachá. Confortável pra morar, com 30 noivas sem saber com quem casar. Em banhos turcos não se pede pra chover. Aquilo sim é que é lugar pra se viver. Eu só queria ver, eu só queria ver. O que faria você se fosse um dia pachá? A terra do chá, e fumando na quilé. Confortável pra morar. confortável pra morar. Com 30 noivas sem saber com quem casar. Sem banhos turcos não se pede pra chover. Aquilo sim é que é lugar pra se viver. Saudade do Lar, samba de Arnô Canegal e Oswaldo Martins. Quem canta é Orlando Silva, com acompanhamento da Orquestra Dion, sob direção de Guari. A gravação é de 1º de dezembro de 1947, realizada na Odeon, que lançou o disco em janeiro de 1948. Saudade do Lar. Passando ano e abandonei meu lar. Saudade, eu sinto ao relembrar que aquele era o meu lugar. Saudade, eu sinto ao relembrar que aquele era o meu lugar. Conselhos que me deram, eu hoje guardo de cor. Agora sei que no lar a vida é muito melhor. Eu cansei de comer o pão que o diabo amassou. Vou voltar, juro que vou, pra junto do meu amor. Hoje está fazendo um ano, e abandonei de lá. Agora sei que no lar a vida é muito melhor. Eu cansei de comer o pão que o diabo amassou. Vou voltar por onde for, para junto do meu amor. Hoje está fazendo um ano e abandonei. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje homenageando o compositor e ritmista Arnô Canegal, nascido em 12 de janeiro de 1915, no Rio de Janeiro, e que faleceu na mesma cidade no dia 21 de março de 1986. Remorso, samba de Arnô Canegal e Amaro do Espírito Santo. Canta Vocalistas Tropicais com acompanhamento de Regional. Gravação de 30 de setembro de 1949, realizada na Odeon, que lançou o disco em dezembro de 49. Remorso. você mandou me dizer que tem pena de mim e quer voltar pra me ajudar. Mentira, é o remorso que já vem chegando. Já houve alguém que viu você chorando com saudade do antigo lar. Você mandou me dizer que tem pena de mim. Você diz que tem pena de mim, quer voltar. Vou castigar. Você diz que tem pena de mim, quer voltar. Vou castigar. Errei. Samba de Arnô Canegal, Elci Soares e Albertina da Rocha. Jorge Veiga canta com Severino e seu conjunto. Gravação Continental, disco lançado em janeiro de 1951. Errei. Deixou a saudade no meu coração. Errei. E fui eu que errei. Mas me peço perdão. Você partiu, mas deixou a saudade no meu coração. Meu desengano chegou da separação. Não resistindo à dor, meu amor, eu quero seu perdão. Quero seu perdão, errei. E fui eu que errei, mas me peço perdão. Você partiu, mas deixou a saudade no meu coração. Errei. E fui eu que errei, mas me peço perdão. Eu não reclamei. Samba de Arnô Canegal e Meire Monteiro. Canta Gilberto Milfon com conjunto e coro. Gravação de 2 de setembro de 1952, realizada na RCA Victor, e lançou o disco em novembro de 52. Eu não reclamei. Você disse que eu chorei quando ela foi embora. Eu não reclamei, eu não. Até de alegria cantei. Você disse que eu chorei quando ela foi embora. Eu não reclamei, eu não. Até de alegria cantei. Dizem por aí que eu chorei, que eu sofri. É mentira dessa gente que vê tudo diferente. Você disse que eu chorei quando ela foi embora. Eu não reclamei, eu não. Até de alegria cantei. Dizem por aí que eu chorei, que eu sofri. É mentira dessa gente que vê tudo diferente. Dessa gente que vê tudo diferente. Você disse que eu chorei quando ela foi embora. Eu não reclamei, eu não. Até de alegria cantei. Você disse que eu chorei quando ela foi embora. Eu queria ser dinheiro. Samba de Arnô Canegal e Mute. Canta Risadinha com acompanhamento de regional. O nome verdadeiro e completo de Mute é Péricles Simões Pires. E o de Risadinha é Francisco Ferraz Neto. Eu queria ser dinheiro. Eu queria ter dinheiro para andar de mão em mão. Estaria num palácio, num banco ou num barracão. Estaria na quitanda ou na mão de um condutor. Ou seria carregado na bolsa do meu amor. Eu queria ter dinheiro para andar de mão em mão. Estaria num palácio, num banco ou num barracão. Estaria na quitanda ou na mão de um condutor. Ou seria carregado na bolsa do meu amor. Eu queria ser dinheiro até de um jogador. Saía de quem perdia pro bolso do ganhador. Queria ser atirado na mesa de um botequim. E depois ser apanhado, guardado no cofre do Joaquim. Eu queria ser dinheiro até de um jogador.